Apologia sonora. 2K. Rap de favela, parceiro. Até de play, vai. Tem que viver o que dá pra viver. Tem que chorar o que dá pra chorar. A vida é muito curta, parceiro. Abre um sorriso domingo, mais um dia tranquilo. Aquela espreguiçada boa, última é no ouvido. Dei bom dia, a minha vista é privilegiada. No mar de baianinho, azul de caixa d'água. Um banho, um café, uma benção na coroa. É loucura não viver essa natureza toda. Também tem uns contatos, um passado amargo. Segredo meio cabreiro nas letras revelado. Desculpa moça, meu Sodoma e Gomorra. Perdoa meus defeitos que eu tenho uma coisa boa. Quem anda pelos becos não tem medo de fantasma. Quem mora na favela tem a vida parcelada. Amizade tenho poucas, mas ambas verdadeiras. Daquelas tipo feiura que dura a vida inteira. Olha as crianças, por favor, olha a criança. Investimento nos pequenos traz grandes esperanças. Tem que viver o que dá pra viver. Tem que chorar o que dá pra chorar. Coração, não engane as coisas que cê ame. Juntando os meus pedaços colados com super bonde. Rede na varanda, John Legend e Taipava. As punições foram severas quando eu fiz a coisa errada. Então sorria se não foi como queria. Na verdade a vida é linda, só não tá no melhor dia. Sobe na garupa e se perde na loucura. Sou um cantor de rap com três vidas ocultas. O meu sucesso não me estampa nas manchetes. Negócio de cantar rap não atrai esses moleque. Eu amo tudo, confesso, eu amo tudo. A união, calor humano e os bombons de short curto. Já fui veneno, hoje não tô querendo. Evitando os presentinhos, embrulhado em sofrimento. Desejo a sua família o melhor que tem pra minha. Aquilo que precise e muito mais que gostaria. Tem que viver o que dá pra viver. Tem que chorar o que dá pra chorar. A vida é muito curta pra ser. E não volta, e não volta. Tem que viver o que dá pra viver. Tem que chorar o que dá pra chorar. A vida é muito curta e não volta. E não volta. E não volta. E não volta. E não volta. E não volta. E não volta. E não volta. E não volta.